Portal do Arrocha. Bora, meus jogadores, Mancuete, Bruninho, Rogério, bora Tito, bora Caracão, bora Reinaldo. É o Luan de Moraes. Devagarinho você vai saindo do meu coração. Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão. Se a saudade sarasse, seria mais fácil pra te esquecer. Eu não estaria com o coração rachado, lembrando de você. A culpa é do amor. A culpa é do amor. Ela já te esqueceu, mas o amor aqui continuou. A culpa é do amor. A culpa é do amor. Ela já se esqueceu, mas o amor aqui continuou. Sentimentos é pequeno. Sucesso do meu parceiro Vitor Fernandes. Luz de Moraes na sofrência. Toca, menino. Devagarinho você vai saindo do meu coração. Daqui pra lá ainda vou chorar mais um montão. Se a saudade sarasse, seria mais rápido pra te esquecer. Eu não estaria com o coração rachado, lembrando de você.